motivo da nossa arremetida. Afirmativo, tínhamos a formatura militar aqui em coordenação com o CGNA e para a passagem baixa da Força Aérea Brasileira. Viva o dia do aviador. Também é o 143. Gente, prossegue via corredores Lima Kilo Zulu. De aproximação do 612, cruza os 5.500 para 5.000. 612 fará mais uma órbita. Ok. Gol 601, desça para 3.000 pés. Na perna de aproximação será iniciada a vetoração para o sequenciamento. 7.601, 3.000 pés. Aguarda. 5.000, está pronto para o táxi. A bordo nós temos 91, 3 horas e 20, alternativa final. Boa noite, 5.6, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia do ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 011. 1011, 1895 no ponto de espera, o gol 1856. Salvador, até 3567. Solicita pushback acionamento, posição F03. Então, 3567, um segundo no setor, aguarde. Aguardando, 3567. Gol 601, vetor para a final LS, direita para o A235, limite ao lock. Direita 235, limite ao lock. Aí é 01. Autorizado, descida para 2000, gol 601. 2000 pés, 601. Gol no meio no 2, autorizado 4000. Entendeu, meio no 2, 4000. Afirmativo, após essa órbita será vetorado para o sequenciamento. Paciente, descendo para 4000, iniciando afastamento. Gol 925, se quiser autorizar o push do web, a gente ainda vai dar partida no motor 1, estamos sem apelo. Gol 925, iremos só puxar a aeronave no portão 01 e no 03, simultâneo. O senhor vai aguardar então? Isso, a gente tem que dar partida no 1 aqui, vai levar mais algum tempo. Sente o gol 925, reporte pronto. Reporte. Azul 4206, sem ser preterido, tem condição, puxar a aeronave do 03 de forma a ingressar no 05, se eu não virar a ser preterido, eu continuar sendo o número 1 para o ponto de espera. Afirmativo. Então, 3567, com a equipe de solo, para puxar de forma a ingressar no pátio 3, por gentileza. Gente, está autorizado, vai coordenar alta 3567. Afirmativo, senhor. Próxima de alta. Vai pousar no 1-0 mesmo? Aqui. Vai guardar o azul e o gol? Então, 3567, irá condenar a equipe de solo, puxar de forma, ingressar no pátio 3. Certo, lá no 3 a gente vai guardar a passagem do azul e do gol? Negativo, se eu virar puxar, vai ingressar no pátio 3, será o segundo para o ponto de espera. A nave da gol está esperando em frente ao portão 1-0. Ok, obrigado. Recife 13325. 13325, 1-0, deve ter entrado. Guardando, missão. Mensagem de solo de Salvador, Oxané 6143, livrando a sua escuta. Oxané 6143, autoriza o táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, 6143. 6143 da escuta do solo? Na 143, eu só? Escuta, só. Assim que deixou estacionar, o senhor sintoniza 1234, por gentileza? Pois não, vai sintonizar. Mike Alpha, torre 1895. 1895, Mike Alpha. Gol no 612. Após etapa, voa Duna e desce para 2000 pés. Ajuste 1011, autorizado LS. Após etapa ou da presente? Pode ser da presente. Da presente, Duna, desce para 2000, ajuste 1011. 601 estabilizado? Positivo. Chame a torre 11895. 1895, 601. 5 é de 6720, portão 62. 6720, cotejamento correto, reporte pronto. Reportará pronto, reportará. Solo Gol 925, agora pronto para um táxi, 1180 a bordo, 3h40, Terna Galeão. Mantenha 1110. Ingresso na Juliette, 6143. 6143, aguarde onde está a Juliette, por gentileza. Aguardar para ingressar na Juliette, 6143. O que Mike Alpha está embaixo gravado, ele todo no zero. Muito boa tarde, Gol 856, Tuca Aru. Gol 856, boa tarde, contato radar, saída Tuca, suba e mantenha 390. E livre ascensão nível 390, Gol 1856. Desce Bravo Delta, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 091. Na Queco Delta, desça para 500 pés, ajuste no 091. São 3894, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Gol no 601, no complexo final, chame torre 11895. Vira a bordo, 3h30, alterna maior. Azul 4206, autoriza o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 019. Evitado que via Índia, ponto de espera, no 0, chamar a torre, 4206. Otávio Lima, aquilo azul, informa a atitude que está mantendo. Gente, recebo no transponder no 1800 pés. Externo, baixar travado, 601. Gente, continue a aproximação e fumarei pista livre, gol no 601. Entra agora na pista livre, 601. Mantenha a posição, aqui no talvez 6. Fala 925, mantenha a posição, talvez 06. Aeronave da TAM, que tem o especificado com o senhor no nível mais alto. Entendi. Para o táxi, o TAM 3567, POB 130, 4h20 de autonomia alterna, Campinas. TAM 3560, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia no ponto de espera, chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 011. No 011 ajustado, nível táxi, pátio Índia, 295, boa, TAM 3567. A nave da Gol irá seguir a nave da TAM, como número 2 no ponto, como número 3 no ponto de espera. 7, 9. Golf Mike Alpha, autorizado táxi Alpha, posso estar em direção a Juliette. Quem está aí? Nada após a passagem da aeronave da TAM. Ida Gol, autorizado ingresso da Juliette, portão 09. Após a aeronave da Gol, então ingresso da Juliette, portão 09, eu também lembro, tá? 420, minha escuta. Está visual com tráfego na final da 10? Afino. Faz a passagem do mesmo ali e mantém, pista 10. Após a passagem do mesmo ali e mantém na 10, azul, porta 206. Eu faço ingresso a Juliette, onde a frequência 1234. Vai mudar para 1234. Estabilizado, gol 1612. Gente, completo final de torre 1895. 1895, boa tarde. Boa. São 3894, reduzir velocidade para 2209. 2209. Aproximação, informa a pista livre, informa o tráfego ingressando para a decolagem da 10. Aguardando pista livre, gol 612. Gol no 601, no solo 50, libere direita, solo 1219. Direita 219. Azul 4206, informa o tráfego no setor norte, no meu pés, e espera o Força Aérea P3 da Força Aérea Brasileira, não irá interferir com a sua decolagem. Parou azul 4206? Afirma, o tráfego no meu pés, em setor, e espera no setor norte, não irá interferir com a sua decolagem, azul 4206. Aciente, está visual com o tráfego azul 4206. Confirme. Azul 4206, livre decolagem da 10, vento 090 graus no 3 nós. Livre decolagem no 0, azul 4206. Mike Echo Delta, mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Passará com curvas para a direita, Itapuã, Mike Echo Delta. Boa tarde, está 3567, está no ponto de espera da 10, pronto. 3567, mantenha ponto de espera da pista 10. Mantém, está 3567. 360 com curva pela esquerda sobre a rotatória. Curva aqui, esquerda 0 com curva pela esquerda na rotatória. Liga aqui o grupo. Uno 6, 1-2, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-2 nós. Livre pouso, gol 1-6, 1-2. Confirme, baixa e travou? Eu matilo. Sim. Controle, confirma, na cruz, vai fazer o trem a 0, 1-1500, ou 1-1000 pés? 1-1500 pés. Ok, 1-1500, gráfico na cruz. 4206, decolada 52, controle agora 1-20-8. 208, boa tarde, bom trabalho, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4206, cruza 1600 para o 370 na Pucca. Azul 4206, contato radar saída Pucca, suba e mantenha 370. Sobe ao 370 na Pucca, azul 4206. 3894, reduza para 2009. Boa tarde, a informação em curso é Sierra, copia? Sierra, Trip 5 5299, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, saída Arpo, após direto Conquista. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5067, frequência do controle 120, decimal 8. 3567. 105209, só confirma o nível autorizado? 200. Gente, 200, contestamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Puxa acionamento, web 6720, portal 62. Web 6720, coordena equipe de solo, reporte para táxi. Reporte para táxi, 6720. Solo Salvador, Channel 6201, no estado 4, para pushback acionamento. O Channel 6201, coordena equipe de solo, reporte para táxi. Reporte para táxi, 6201. Solo, gol 62, livre a pista, boa tarde. 1612, autorizado táxi, alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa Juliette, não. O Chané 6201, aguarde para puxa. Ah, interceptação do localizador do X-Ray 190. 190, vento 1, correção 080 graus, 139. Iniciando a colagem 90, C3567. 1 afastado 2 milhas do perfil da chegada. Ok, vai prosseguir sobre o vetor agora, na proa 190. Só 190 agora, senhor. Pega o tango ID ao controle. Receba. Por gentileza, faça o 360 pela esquerda. 360 pela esquerda. 1273, desce para 2500. Para 2500. Então 3894, sobre o vetor, mantenha presente proa e desce para 3000. Vai manter a prova, desce para 3.304. Limite o localizador. Sim. Lima Kilo Zulu. Terá que fazer mais um 360 pela esquerda. E realizando esse 360, chame a torre agora, 1895, para coordenação. Chama a torre, 1860, fazer o 1895 Lima Kilo Zulu. Yankee Serra, Serra Controle. Na escuta, controle. Confirme sua posição. Estou aqui, livrei Aribep, estou afastado de Salvador, 8 milhas, mantendo a magnética 252, o Yankee Serra Serra. Sente, o senhor vai ingressar agora no corredor Interlagos e chamar a torre para a coordenação, 1895. Afirmativo, corredor Interlagos e torre 1895 para a coordenação, Serra Serra. Controle Salvador, boa tarde, C3567, decolou na sua escuta. 139. Embaixo para a rota, perfeito. Meu pé, vou aguardar o vetor, próximo é a DS 1-0. Bravo Delta, direita na proa 260. Direita 260, Juliette Bravo Delta. Gol 273. 3. Interceptar essa proa? Afirmativo, intercepta nessa proa. Com referências, desce a 1700, reporte estabilizado. Desce a 1700, reporte estabilizado, 273. Bravo Delta, limite nessa proa, magnética 120 de Simbra. Gente, limitando pela magnética 120 de Simbra, o Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, TAM 3567. TAM 3567, boa tarde, contato radar, saída Arbo, suba e mantenha 380. Avô 380, tá? 3567. Milha 97, sou prematado checado, ali naquele Zulu. O Xaner 6201, 110, alterna Guarulhos, 3 horas e 40. 3 e 40, Guarulhos, confirme pro OB. 110. Canal 6201, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera chamar a torre em 118 decimal 95, ajuste no 011. 011, pro 00, tem alguma previsão pro pouso 00? A aeronave da Web, faz a passagem do meio autorizada na Graça da Juliette, portão 02. Faz o aéreo, portão 2, bom nome, vai. 01, né, boa tarde, Só com P3 da Força Aérea Brasileira no setor norte, no meu país. Estamos contato com igual contrato. Bom, na 925, livre decolagem, 90, vento 0, 70 graus, 10 nós. Livre decolagem, 10, bom, 925. Gente, deixa eu ter na frequência livre, Mike Eco Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. 3 mil pés, Juliette Bravo Delta. Controle Bono 273 estabilizado. Gente, complete final, chame torre 11895. 1895, vai chamar. Prossiga. É, pra pouso em Serra Novembro. Lima, aqui no Zulu, check trem, livre pouso, pista na 7, vento 0, 70 graus, 109. Lima, aqui no Zulu. Proa do Trazéis de Vera Cruz, quilo Papavita. 273. Guardado, Fortaleza. 273. Tá, poste no solo controlado, vento 070, 10 graus aqui em Salvador. Reportar no solo controlado, cliente das informações em Salvador, Sierra. Torre Olimpo 00. Dono 273, autorizado pouso, pista na 0, vento 070 graus, 109. Livre pouso, pista na 0, Dono 273. 00, mantenha a espera no setor norte, aguarde para o regresso. Alguma previsão para nosso pouso, pro 00? Capitão Kilo, Papa Vito, desça para 9500 pés, ajuste na 0 no 1. Grato, manter o setor norte. Gol no 925, decolada 00, controle 120, decimal 8. 208, gol no 925, obrigado. Controle ao gol no 925, boa tarde. Passando 2 litros, peço pular à direita. Gol no 925, boa tarde, contato radar, saída Arbo, suba e mantenha 360. Saída Arbo, está pesado 360, gol no 925. Só pra ver a estação, William. Gente, chame torre 11895. Bye-bye. Tá estabilizado em LS, está na 3.4. Estabilizado em LS, está na 3.4. Gente, chame torre 11895. Tango Juliette Bravo Delta, esquerda 235. Esquerda 235, Claudio Beach. 219. Direito 219, mano. Tô em Salvador, muito boa tarde, Altan 3894, baixado e travado, passou Índia Serra. Tarde, algum 1273 de Brasil. 1273, boa tarde, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 2745, Recife, Azul 4202, aeroveia, boa. Capitão Juliette Bravo Delta para o localizador. Complete curva esquerda proa 155. Desça para 2 mil pés e ajuste na 0 no 1. Esquerda 155 para o localizador, descendo para 2011. Juliette Bravo Delta. Oi, aproximação para 1 no 7, após 3 mil fora. Leco Tango Índia. Tango Índia. Para nível 340. Autorizado, nível 340, gol 1925. TAM 3567, Recife, 1288, alterna 1260. Obrigado, boa tarde. Equipe de solo, reporte para táxi. Região 06, táxi, autorizada até a interseção hotel. Aguarde para o decolagem. Falou do guarda, deputado, deputado, viu o sentido? Hotel, aguarde para decolagem, guarda 06. Send 11 with information and Sierra, you show me level 3900, with my 6-0. Effort to go 022, clear the Lima Papá Papá Tango, flight level 3990, Puka departure is in transition via Upper Zulu 10. Runway 10, first turn left, Skokie 5114. Salvador approach control, frequency 120.8. Bravo Delta, 4 milhas e meia de externo. Juliette, Bravo Delta, continue a aproximação, reporte marcador externo. Reporte a aproximação externo, Bravo Delta. Have the bell 022, read back correct, report startup and push. Local, obrigado. Solo, TAM 3894, levou front. TAM 3894, uma boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alta Juliette para o 08-6-8-4. Até o ponto 020. Salvador, boa tarde, o 3897, autorização para Guarulhos 340, Bater. 3897, informação em curso SR, temos que coordenar do nível 340. Agora 340, aguardará a coordenação para o nível 400. 340 aguardando, o TAM 3897. Temos aqui coordenado 340. Foi o que eu falei, 340. TAM 3897, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu. Após, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 340, saída da El, Leda, após vídeo. Pistola 0 com primeira curva à direita. Acione 5111, frequência do controle 120.8. Primativo, autorizado conforme 340 pela Upper Zulu 16 BHZ. Após conforme, sai na Dael Leda, após bridge, primeira curva direita, controle 1208 e o transponder 5111, tá no gate 05. Então, 3897, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará o TAM 3897. Romeu Juliette Alfa Índia, desça para 4000 pés, ajuste no 011. Desça para 4000 pés, ajuste no 011. Enche, desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 1. Trip 5446, chegada MAN, desça e mantenha nível 050. Chegada MAN, 0050, 5443. Gol no 925, Recife, 1288, alterna, 1260. 388-1260, corre Recife, gol 1925, obrigado, boa tarde. Boa. Comprei Salvador, o Juliette Alfa Índia está com plano de voo para Porto Seguro, senhora, está marcando a radial 056 do VOA em Salvador, na Golf 677, confirme, é para descer para 4000 pés? No negativo, desconsidere a última instrução dada, mantenha nível 080. Sente, grava. Pô, no 601, cotejamento correto, reporte. puxa acionamento, bordão 1-0.